Deus, o que que eu estava pensando? Naquele dia que eu briguei com meu benzinho, eu dei risada me divertindo bastante ao ver suas lágrimas molharem seu rostinho. Depois então mandei meu amorzinho embora, ela se foi triste chorando aborrecida. Meu bem saiu com os seus olhos lagrimando e foi sozinha chorando pela avenida. No outro dia eu toquei a campainha da sua casa, mas meu bem não atendeu. Fiquei furioso, então derrubei a porta, entrei lá dentro, quanta tristeza me deu. Voltei correndo bastante desesperado, fui perguntar ao velho chefe da estação. Ele me disse que meu bem partiu chorando, sem rumo certo, sem nenhuma decisão. Meu amorzinho, se você estiver me ouvindo, volte depressa pra livrar-me deste mal. Me escreva logo uma caixinha por piedade, 95 é minha caixa postal. No outro dia eu toquei a campainha da sua casa, mas meu bem não atendeu. Fiquei furioso, então derrubei a porta, entrei lá dentro, quanta tristeza me deu. Voltei correndo bastante desesperado, fui perguntar ao velho chefe da estação. Ele me disse que meu bem partiu chorando, sem rumo certo, sem nenhuma decisão. Meu amorzinho, se você estiver me ouvindo, volte depressa pra livrar-me deste mal. Escreva logo uma cartinha por piedade, 95 é minha caixa postal.